Você vai ter que me aguentar. É melhor se acostumar. Dançar a música que o amor tocar. E o tempo vai voar. Nem em filme aconteceu. Nada igual você e eu. Um romance cinco estrelas que ninguém ainda viveu. Com você vem e a saudade então vai ficar sem não dar. É melhor se acostumar. Dançar a música que o amor tocar. E o tempo vai voar. Nem em filme aconteceu. Nada igual você e eu. Um romance cinco estrelas que ninguém ainda viveu. Com você vem e a saudade então vai ficar sem não dar. Deixa o vento bater.